acabei com tudo sem dizer adeus. Abandonei ela e sou feliz agora. Tantas mulheres que tem nesse mundo, eu era um trouxa e fui escravo dela. Hoje cantando falo e tenho dó daquele coitado que vive com ela. Hoje cantando falo e tenho dó daquele coitado que vive com ela. Entre os amigos eu não era nada, simplesmente era um grande pamonha. Hoje sou homem até debaixo d'água e meu coração já criou vergonha. Hoje sou homem até debaixo d'água e meu coração já criou vergonha. Tantas mulheres que tem nesse mundo, eu era um trouxa e fui escravo dela. Hoje cantando vale feio dó daquele coitado que vive com ela. Hoje cantando vale.